culpa de quem nasceu. Elementos que moram na minha casa. Vocês! Até que os nossos filhos cresçam. Nunca tenho traumas nessa vida. E ele vai à frente deles, ou chamada de querida. E você, quem tá feliz? Tira o pé do chão, meu Deus! Muito obrigado pelo carinho de cada um de vocês, obrigado pela presença.